querida deputada Jove Oliveira. Um beijo da Pavanelli. Vem comigo! Assopra carequinha, vai! Bora, meu parceiro Júnior do Gás! Alô, Paulo Melo! Alô, maluco! Um beijo da Pavanelli. Vem, vem, vem, vem! Júlio CDs, Dita e Dinga. Quando ela chega para o baile, difícilzinho, dead hat. Ela é tipo Bunny Cat. Destaque na capa da Sex. Poderosa, maravilhosa. Onde passa incomoda, onde passa incomoda. Enjoada da mente, blindada, só bebe tequila e chanda na taça. Essa mina é chapa quente, é bandida experiente. Entra em cena, rouba a cena. No camarão ela cena, no camarão ela cena. Alô, minha querida Mel Teles da Rádio Cidade. Cheiro, assopra carequinha. Desde galo, desde 100, pode chamar que eles vêm. Tá causando zum zum zum, dando giro de R1. Ela é foda, ela é foda. Só gosta de andar na moda, só gosta de andar na moda. Do pulsão de brate, ouro, tesão de quilates. Tem a mano e black bull, e o perfume é de 1-2. Tem batom, tem maquiagem. Só pra retocar a imagem, só pra retocar no bar. Carequinha.